So it's a small world, so it's a small world. Charlie. Controle Salvador, bom dia, da 3601. 3601, contato com o colega, mantém 3601, ponto direto letra. Após 2000, autorizado direto, corrigindo, 3000 direto letra, 3601. convite. 2235 pilot, Delta, request 62 Stu, what is it? 62 Stu, 51, Delta correct. 10 by 4 CT, estimate number 2, SID will be number 1. Number 2, Stu, could you discover what the question? obrigado, bom dia, bom trabalho. De Salvador, bom dia, Gol 229. Faz 2000 para o Adileda, 100 para o 360, 1, 1, 2, 2, 9.